Olá, ouvintes da Rádio Fiscada, aqui de novo Edinaldo Pizzolatto, vice-presidente do Sindicato dos Docentes da Federal. Estou com a deputada Ângela Albino, PCdoB do Santa Catarina. Ela vai falar um pouquinho sobre a PEC, as perspectivas dos trabalhos de hoje e as consequências para os trabalhadores. Eu estou muitíssimo preocupada, saúdo a todos e todas que também estão nessa trincheira, né? Porque, de fato, eu acompanhei toda a comissão na quinta, das 9 da manhã às 8 da noite, e fica claro que mesmo quem diz que essa PEC não muda os serviços públicos, sabe que vai mudar, e isso é o que mais preocupa, porque na mídia todos os dias que é a PEC dos gastos, que é para sanear o Brasil, que é para voltar a crescer. Não é para isso. É para cortar saúde, educação, assistência social, ciência, tecnologia, segurança, e pensar isso como gasto do Estado que precisa ser cortado, né? A conta vem para nós, para o povo brasileiro. E qual a perspectiva de crescimento do país onde não se investe em ciência e tecnologia, onde não se investe em educação e onde não se cuida da população com saúde? Olha, eu vou pegar o exemplo mesmo do Bolsa Família. A cada um real que entra para a economia de Bolsa Família, gira na economia 1,78. Isso é importante, tem impacto na economia dos municípios, que a gente às vezes tem uma visão preconceituosa também sobre alguns programas de assistência social. Digo isso porque tenho convicção que será arrasador, não para esse governo, para sucessivos governos. Portanto, nós teremos um embate geracional aí. Desafortunadamente, a tendência aqui na Câmara é passar com alguma folga, e a gente precisa intensificar a mobilização de rua para que o povo entenda de fato o que está acontecendo e o perigo que nós vamos impor às próximas gerações. Nós vimos alguns deputados comentando sobre a questão da fatia que vai para a dívida pública, pagamento de juros. Isso não vai entrar em pauta de discussão? Aqui nós estamos colocando um teto que é só o teto do gasto e não o teto para o pagamento da dívida. Hoje quase 50% é pagamento de dívida. Nós reconhecemos que o Brasil vive um momento delicado e que, portanto, medidas precisam ser tomadas. O que nós divergimos na política é que a opção não pode ser cortar do povo, né? A opção não pode ser vamos economizar em saúde e educação. Isso não pode ser para nós, né? Nós vivemos, como o meu estado, por exemplo, que tinha poucos centros universitários, a gente teve um crescimento importantíssimo graças a uma opção de poder desenvolver educação. Se nós tirarmos isso, o que sobra para nós de futuro? Deputada, muito obrigado pela atenção. Tenha um bom dia de trabalho. Muito obrigada.